chora Camila, esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta Carolina, quando tem vontade de cantar. Coração magoado, não consegue disfarçar. Uma dor que vem no peito, uma vontade de chorar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. E brilhar mais um sorriso depois de desabafar. Chora, chora, chora, Carolina. Esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina. Quando tem vontade de cantar. Chora, chora, chora, Carolina. Esse choro é bom de chorar. Canta, canta, canta, Carolina. Quando tem vontade de cantar. Ei, ei, Carolina. Também a felicidade vê-se logo no olhar. Canto o coração da gente, canto em qualquer lugar. Mas às vezes é preciso, não se deve segurar. E brilhar mais um sorriso depois de desabafar. Lê, lê, lê, Carlinhos. Sete play, sete play é bom. Chão, chão, chão de Carlinhos. Cante a. Chora, chora,